ou então na nossa página, ali no lado direito tem ali uma boxezinha para poder escrever o seu nome, e-mail se quiser, não é obrigatório, e a sua mensagem. Ora bem, nesta tarde de hoje vamos trazer aqui algumas musiquinhas, eu vou fazer a companhia até às 19h, e vamos começar esta emissão com Jess McCartney, uma musiquinha bem mexida para começar bem a tarde. Vamos depois ficar com George Michael, ainda com Heaven de Bryan Adams, para serenar um pouquinho os ânimos, e uma nova versão, quer dizer, uma segunda versão, de Goodbye My Love, Goodbye de Demis Roussos. Esta gravação é dos anos 90, e portanto é um bocadinho mais... é um bocadinho, não, substancialmente mais atual. E pronto, é desta maneira que vamos iniciar esta emissão, deste domingo à tarde. E eu espero que a sua tarde esteja a correr bem e que passe a correr melhor. Eu quero que está comigo. Até já! Have yet to find a girl like you. See things now I didn't before. Now wishing I had more time with you. How do you stay away knowing all I do is think of you? All the things we thought about that never will happen again. Can just see you. Have my way, come and get your girl. And your favorite girl, we can be some time. Never have my way where we used to park and did all those things to steal your way. Say a big mistake by you. Not only did your body bang, but I missed the conversation too. Tell me that you couldn't know, so you can't be candy. Until I come see you. Have my way, come and get your girl. And your favorite girl, we can miss some time. Never ran my way where we used to park and did all those things to steal your way. Just to forgive me. radio yours. I'm trying to get to sleep. Antena Web. Sintonia. Young and wild and free. Goodbye, my love, goodbye. Goodbye and au revoir. As long as you remember me, I'll never be too far. Goodbye, my love, goodbye. I'll always will be true. So hold me in your dreams till I come back to you. See the stars in the sky above. They'll shine wherever I may roam. I will pray every lonely night that soon will guide me home. Goodbye, my love, goodbye. Goodbye and au revoir. As long as you remain. Vamos prosseguindo nesta emissão de domingo à tarde, nesta tarde fantástica de hoje, 16 de maio de 2010. E eu quero deixar uma felicitação mais uma vez a todos os nossos ouvintes. E convido-vos mais uma vez a escreverem-nos. Então é simples, basta escreverem-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então para o nosso site www.radioantenaweb.info. Lá tem uma caixinha de comentários em todas as páginas do nosso site e lá vai poder então escrever aquilo que lhe vai na alma, aquilo que sente, aquilo que gosta ou não na Antenaweb. Pois também é preciso aquilo que não gosta, não é? Não é só dizer aquilo que gosta, isto é fácil. Agora, aquilo que não gosta está à vontade. Isto porquê? Porque a Antenaweb é uma rádio feita por nós, mas para si. Portanto, se nós estamos a fazer uma coisa que não corresponde às nossas expectativas, diga-nos. Diga-nos porque nós precisamos de saber, nós queremos melhorar. Não é só para... Olha, está dito... Não, nós queremos... Aliás, já viu, não? Nós ouvimos uma altura que falamos, portanto, perguntamos o que é que o ouvinte gostaria de ouvir e trouxemos-lhe mais literatura, trouxemos-lhe música rock, trouxemos-lhe mais uma radionovela. Bom, música tecno, não foi das mais pedidas, de facto. E música portuguesa nós fazemos por isso, não é? Estamos a fazer por isso. É verdade. Bom, isto é assim, nós parece que só estamos aqui a fazer programas, mas não, nós estamos aqui a fazer programas, reclames, separadores e a trabalhar em mais coisas, em bastidores para vocês. Ora bem, isto, há aqui mais umas coisas anunciadas, não é? Já lhe falei de Guilherme Nogueira, por exemplo. Guilherme Nogueira que irá então arrancar em junho. E pronto, e portanto vamos ter aqui uma série de... Bom, esta semana não correu tão bem, é verdade. Houve assim uma série de imprevistos, umas coisas, enfim, pronto, é vida, não é? De todas formas, o mais importante está. O mais importante é nós estarmos no ar, nós estamos aqui, separadores... estamos. Quem está cá tudo outra vez? E mais uma vez quero agradecer a fantástica postura do pessoal do arquivo, que automaticamente e com prontidão me fez chegar deste lado todo o material necessário. Ora bem, eu sou muito aberto convosco, eu não tenho problema nenhum em dizer que eu fiz mais neira. fiz e ia tendo problemas mais sérios, mas não. Por acaso não deu, está tudo em ordem. E o nosso arquivo está intacto. O nosso arquivo de emissões está aqui. Um dia destes ainda vimos colocar aqui umas coisinhas para o ouvinte ouvir como é que era no princípio, né? Mas ainda é pouco tempo, ainda só passaram 4 meses. Mas um dia eu gostava de poder fazer isso. Um dia eu gostava de poder passar em reprise, como diz o pessoal do Brasil, passar em reprise uma das nossas emissões. Ah, não digo do domingo à tarde. Não, nem muito menos aquela em que eu disse rádio à tarde em vez de domingo à tarde. Não, também não. Quero uma decente, mas não. Não, quero uma que um dia passar assim uma coisa. Não quero que seja um bocadinho fora, se calhar, dos parâmetros que são agora atualmente a rádio, mas que fizeram parte daquilo que foi a Antena Web. Portanto, quem sabe um dia. Ora bem, vamos então continuar com música. Vamos ficar neste primeiro momento com. Eu, por acaso, gosto bastante desta música. É uma música. Uma música que já há algum tempo não toca na rádio e que eu. Pronto, faço questão de lhe trazer aqui. A música é de que não me faltar. Dulce Pontes. Índios da Meia Praia. Eu estava aqui a ver se conseguia recordar do nome. Não, mas até é verdade, é uma música que já não toca há muito tempo aqui na rádio, na TNWeb até já tocou. Mas é uma música que eu já não ouço há muito tempo na rádio, pelo menos na voz desta artista. Os Índios da Meia Praia. Depois vamos ficar com os Beatles e o tema Yesterday. Vamos ficar ainda com mais duas musiquinhas. Duas músicas que também já não passam há algum tempo na estereofonia em geral. Aqui na TNWeb passa tudo, mas na estereofonia em geral nem por isso. Senão o que é que nos diz de Tyrese High dos Blondie? E o que é que nos diz de Voyage Voyage dos Desireless? Pois esta última até passa mais ou menos, não é? Eu até vinha no carro e vinha ouvir um mix, não é? E vinha ouvir um mix em que fazia parte dessa música do Desireless. Bom, portanto, essa música ainda vai passando, né? Agora esta de Tyrese High dos Blondie é que já não ouço há muito tempo. Aliás, aqui em Portugal creio que nunca ouvi. Eu ouvia era num canal televisivo, não sei o nome, da VH1, não tem problema nenhum. Acho que eles também já não passam, portanto. Não, mas é assim. Há musiquinhas que eu quero trazer-lhe aqui, que eu já sei que mais. Enfim, mais ninguém passa, não é? Ou poucos são aqueles que passam. Não, também tem que ser, não é? Não há tempo para tudo, não é? Nós aqui arranjamos, mas nós somos diferentes, não é? Aliás, é por isso que está ligado a Antena Web, não é? Porque nós somos diferentes. E eu quero agradecer-lhe pelo facto de aceitar a nossa diferença, a nossa diversidade, porque isto de passar Irina Alegrova, Kati Kovács, Express, Motorrock, etc. Bom, não é para todos, não é? Nem toda... Por isso eu quero agradecer-lhe, o ouvinte, como ouvinte é uma pessoa muito especial para mim. Eu quero agradecer sinceramente pelo facto de estar desse lado. E chega de conversa, vamos à música, até já! Fazer-te uma cantiga da melhor que sei e faço. Do Monte Gordo vieram alguns por seu próprio pé. Um chegou de bicicleta, outro foi de marcha ré. Quando os teus olhos tropeçam no voo de uma gaivota e desde peixe vê peças de ouro caindo na lota. Quem aqui vier morar não traga mesa nem cama. Sete palmos de terra se constrói uma cabana. Trabalhas todo o ano na lata, deixam-te mudo. Chupam-te até ao tutano, levam-te o couro cabeludo. Quem dera que a gente tenha de

esteja com a Antena Web. E cá estou eu outra vez. Vamos para mais 4 musiquinhas nesta emissão. Seguem-se 2 portuguesas e 2 inglesas. Vamos ouvir primeiro os Expresso. Eu recordar o tema de 1999, Sahara, é como se chama esta música deste fantástico grupo. Vamos depois ficar com Duarte Rosado e o tema Leva-me para Longe. Vamos ficar depois com 2 musiquinhas bem bonitas, Warwick Avenue de Duffy. E vamos ficar depois com um tema mítico dos Enigma, Return to Innocence. São estes os próximos 4 temas que vão acompanhar a si e a mim também, aqui na Antena Web. Eu espero que a sua tarde esteja a ser ótima e eu volto daqui a alguns minutinhos. Até já, um forte abraço.

but you don't love me. I want to be free, baby, you've hurt me. Yeah. Vocês viram a pancadinha que este também levou? É verdade, então só podia. Vocês viram a forma que o ênfase. A alma com que ele gritava: ai ai! Ele levou muita pancadinha, de certeza. Bem, agora falando mais a sério. É uma música fantástica, é uma recordação que eu decidi trazer para si. Espero que tenha correspondido às suas expectativas. Eu vou lhe dizer, se for sempre sincero, esta música traz muito boas recordações e para mim foi um prazer poder partilhá-las, mesmo que indiretamente, consigo. Vamos para o intervalo nesta emissão. Vamos agora ficar com uma musiquinha. Por acaso gosto bastante das três músicas que se seguem. Há músicas que gosto mais, há músicas que gosto menos, mas por acaso estas três até gosto bastante. Vamos ficar primeiro com Isso Tu Não Existe Pá. Como é que se chama a música? Aliás, como é que se chama o artista? Jo Dassin. Vamos ficar depois com Didier Barlevien e o tema Elsa. E por falar em Elsa, porque não Elsa Langini, com o tema La Ville de New York. Para finalizar, só poderíamos ficar com Lara Fabian e J'y crois encore, uma música bem bonita. São quatro temas que eu selecionei para si, todos eles franceses. Selecionei estes quatro temas para si, para juntos irmos lentamente, nesta tarde de domingo, 16 de maio de 2010, caminhando para o intervalo. Tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu, j'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer. sintoniza www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Le printemps qui revient ne me guérit pas. Je me souviens de ses yeux-là. Protège mon cœur des coups de cœur faciles.

Antena Web também reservamos um tempo para a música clássica. Recital é o seu programa de música clássica que vai para o ar todos os domingos às 22 horas. A emitir do Brasil para Portugal, não perca Recital. Aos domingos, às 22 horas, na Antena Web. Às quartas e domingos, automobilismo, beisebol, canoagem, ginástica, judo, natação, triatlo, voleibol. Tudo no Desporto Antena. Quarta-feira às 20h15 e domingo às 23 horas. Só aqui na Antena Web. Sabe o que é a Hora Zero? Hora Zero é a oportunidade de um novo dia. Uma nova oportunidade para ser e sonhar. E como queremos estar consigo em todos os momentos, fazemos-lhe também companhia nessa hora. Hora Zero, de segunda a quarta-feira, entre as 0 horas e as 2 da manhã, com Carlos Bonaparte. Às quintas-feiras, dê meia volta no tempo com a Rádio Antena Web. Entre as 18 e as 18h30, Carlos Bonaparte traz-lhe sucessos de outros tempos. Uma forma diferente de finalizar a tarde. Meia rotação. Às quintas-feiras, entre as 18 e as 18h30, só aqui na sua Antena Web. A cada dia que passa, há mais vítimas nas estradas portuguesas. Se não quer fazer parte das estatísticas, conduza com prudência. Um conselho, Rádio Antena Web. Sonoplastia. Organização e realização de eventos. Aluguer de som e luz. Promoção de artistas e bandas. Decorações e sonorização de espaços. Aluguer de palcos e ornamentações. Serviços de DJ. Ecrãs gigantes. Karaoke. Orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221, pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. E cá estou eu de volta para esta segunda parte do programa Domingo à Tarde, aqui na sua Rádio Antena Web. Vamos agora continuar com música francesa e assim vamos passar a ouvir a música de Françoise Hardy, o tema Ton Meilleur Ami. É uma música... pronto... tem uma história por trás. E por que não passamos depois para a música portuguesa? O que é que nos diz de um fadinho? Já que dizemos Ton Meilleur Ami, ouvimos a versão dela, agora contamos a versão dele, que é Ela Tinha Uma Amiga. A música é de Camané e vai tocar depois então da música de Françoise Hardy. Vamos continuar depois na música portuguesa. Vamos ficar com Anabela e o tema Asa de Vento, para finalizarmos com a voz de Pedro Barroso e o tema O Acordeão. É um tema bem bonito e que eu sugiro que fique atento para ouvir. São estas as próximas 4 músicas que nos vão fazer companhia nesta emissão de hoje, 16 de maio de 2010, do programa... aliás, Rádio à Tarde, não, Domingo à Tarde. Eu lembro com Rádio à Tarde. Mas já... enfim, não interessa. Domingo à Tarde. Isto é uma animação. Pois, já acontece, não é? Domingo à Tarde, pronto. Não é Rádio à Tarde. Enfim, bom... chega de conversa, não vale a pena estar aqui a dizer mais, a divagar mais sobre se é rádio, se é domingo. É a rádio no Domingo à Tarde. Pronto. Até já. Il me dit qu'il m'aime, que sans moi sa vie ne vaudrait plus la peine. Oui, voilà ce qu'il dit. Ton meilleur ami, quand je lui demande pourquoi,

vamos voltar à música francesa aqui na Antena Web. Vamos ficar com Céline Dion e o tema La Religieuse. Depois Good Eye Would Be Good, na voz de Alanis Morissette. Para ficarmos, entretanto, com os próximos dois temas. E são eles... são os ABBA. Estão agora aqui a faltar o nome da música. No Me, No In You, é isso. É assim que se chama essa música. Vamos então ouvir, depois de Good I'd Be Good, de Alanis Morissette. E vamos encerrar com o tema de Dido, Life for Rent. São estes os quatro temas que vão acompanhar nos próximos minutos na Antena Web, nesta emissão de hoje, 16 de maio de 2010, do programa Domingo à Tarde. Olá, agora correu bem. Quero mais uma vez, só antes de passar às músicas, quero mais uma vez convidá-lo a escrever-nos, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então, acedendo ao nosso site www.radioantenaweb.info, vai poder lá encontrar uma caixinha de comentários onde pode, isto em todas as páginas do nosso site, onde pode inserir aquilo que lhe vai na alma, aquilo que gosta e o que não gosta. Porque, como disse há pouco, quer dizer, se for só para dizer o que gosta, pronto, é bom ouvir, de facto, é um incentivo. E até lhe agradecemos pelo facto de também nos apontar coisas positivas. Mas... aponte-nos coisas negativas também, para que nós possamos crescer, porque esta rádio é feita de nós para si, e portanto nós queremos é agradá-lo essencialmente a si. Claro que nós a nossa parte do agrado já temos. Estarmos deste lado do microfone é só para mim, pelo menos falo por mim e falo por outras pessoas aqui da equipa, que também sei que têm um prazer imenso em fazer isto, portanto, dizia eu, exatamente, pronto, que é um prazer imenso estar consigo, e portanto a nossa parte do agrado já está. É estarmos a fazer companhia, estarmos deste lado. Agora, queremos é corresponder o mais possível às suas expectativas. E, portanto, convidamo-lo então a deixar a sua crítica, positiva, negativa, sempre construtiva. E bom, vamos à música. Eu volto aqui a alguns instantes. La Religieuse, de Céline Dion, abre esta sequência de quatro músicas. Même à genoux, même en prière, elle se souvient de l'Italie. Jésus-Marie, notre Père, c'est peu vous dire qu'elle vous oublie. De l'autre côté de l'enfer, elle se souvient d'avoir dit oui à la passion, à la lumière, à l'amour fou, à l'infini. Et prier cet homme sur la croix, c'est encore se donner à lui. Et quand lui viennent ces idées-là, c'est à peine si elle en rougit. La religieuse a comme moi des nuits d'amour en nostalgie. La religieuse a quelquefois des sanglots lents de jalousie. Même à genoux, même en prière, elle entend sa voix qui l'appelle. Elle voit des bateaux sur la mer, elle revoit des chambres d'hôtel. De l'autre côté de ce mur, il y a le soleil de la ville. Il y a des lèvres qui murmurent, à des lèvres assoiffées d'envie. Et prier cet homme sur la croix, c'est encore se donner à lui. Et quand lui viennent ces idées-là, c'est à peine si elle en rougit. La religieuse a comme moi nuit d'amour en nostalgie. La religieuse a quelquefois des sanglots lents de jalousie. Une vive à l'ouest, une vive à votre main. Ma genoux, même en prière, elle a des frissons de désir. Tellement de sorcières l'ensorcellent que le diable y prend du plaisir. Elle a beau nouer ses cheveux sous une coronette anonyme, elle ne sait pas baisser les yeux, la peur du mal en féminine. Et prier cet homme sur la croix, c'est encore se donner à lui. Et quand lui viennent ces idées-là, c'est à peine si elle en rougit. La religieuse a comme moi des nuits d'amour en nostalgie.

Voltar à música portuguesa, mas só daqui a pouco. Antes vamos ter mais dois temas. Vamos ficar primeiro com Diana Ross e Stevie Wonder. Vamos depois ouvir uma música muito gira, pelo menos guardo dela algumas saudades, já tem mais ou menos 10 aninhos. É música de Diego Torres e chama-se lá Última Noche. Vamos depois voltar então à música portuguesa. Vamos chegar primeiro com Diana Lucas e o tema Desculpa Lá. E depois a voz de Dina. Há sempre música entre nós. E é verdade. Eu concordo inteiramente com a Dina. Há sempre música entre nós. E há sempre música entre mim, locutor, e você desse lado, ouvinte. E já aproveito para convidá-lo a deixar a fazer uma sugestão musical. Porque não? Façam o seguinte, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com. O e-mail é sempre o mesmo. Aliás, as soluções para escrever são sempre as mesmas. Pode escrever-nos para, também para o nosso site. Ali há ali uma caixinha de comentários presente em todas as páginas do nosso portal. E lá então pode também deixar o seu comentário ou o seu pedido neste caso. O programa Domingo à Tarde não está aberto a pedidos musicais, mas o programa Rádio à Tarde, o programa Diga Lá ao Senhor Fado e o programa Noite Entre Todos, esses sim estão abertos a pedidos musicais. E portanto, escreva-nos então e-mail, dizia eu, para geral.radioantenaweb@gmail.com e deixe-nos o seu pedido, deixe-nos o seu pedido, a sua dedicatória, o seu nome, a música que quer ouvir com artista e título da música. E pronto, faça então acompanhar da dedicatória. E já agora, se quiser, também pode especificar o dia em que quer que essa música e essa dedicatória passem na nossa estação. Agradecemos é que no assunto do e-mail, para facilitar depois a triagem musical, que nos indique o programa para o qual deseja fazer o pedido. Se para o Diga Lá ao Senhor Fado, se para o programa Rádio à Tarde, ou se para o programa Noite Entre Todos. Bom, e portanto, a partir daí, tudo certo. O resto, fica connosco. Vamos à música nesta emissão e eu volto depois para um bocadinho mais de blá blá blá e mais whiskies saquetas. Não. Whiskies saquetas não há hoje. Mais blá blá blá e mais música. Até já, fico bem. Shining, knowing you can always count on me.

A música chama-se Give a Little Love e vamos depois ficar com Nino D'Angelo e o tema Chiara. É um tema que não é assim muito conhecido, um artista que aqui em Portugal não é nada conhecido, mas é um tema muito bonito, eu pelo menos gosto bastante. E então, decidi trazer lá na antena. Nunca passei aqui na antena web Nino D'Angelo, mas vou trazer então agora. Vamos depois ficar com mais duas musiquinhas que vão então acompanhar até aos nossos blocos publicitários. North African Groove e Sheb Mami em primeiro, e depois outra música fantástica é de Nolands e chama-se In The Mood Dancing. São estes os próximos 4 temas que o vão acompanhar numa emissão que eu espero que esteja a ser do seu inteiro agrado. Já sabe que depois voltamos, depois então de um bloco publicitário, para a terceira e última parte do programa Domingo à Tarde. Fique bem, fique com a sua rádio preferida, a Rádio Antena Web. So caught up in the confusion, nothing is making sense for me and you. Maybe we can find a way, there's got to be a solution. How to make a brighter day, what do we do? We got to give a little love, have a little hope, make this world a little better. Tutte le giorni parlo solo la notte, rende sonno. ti piace solo l'uomo grande chiara. In da casa tua stessa web, mandi a quel paese i tuoi fratelli, e tua madre ti difende sempre chiara, non c'è sempre tu. A volte sembra intrattabile, a volte un po' stupida. Non può fa niente da casa se non c'è sta musica. E quando scende la sera e sai che ti aspetta un lui, ti mette la gonna più corta perché lui geloso ti piace di più. T'innamori quasi tutti i giorni, parla sola notte d'inverno. Ti piace solo l'uomo grande e chiara. Fin da casa tua la stessa guerra, mandi a quel paese i tuoi fratelli, e tua madre ti difende sempre chiara. Chiara sei cresciuta troppo in fretta, colpa di tuo amore a prima vista, se non hai trovato l'uomo giusto ancora. Chiara ti ricordo piccolina, Chiara che cantava per le scale, Chiara con le dita dentro il naso, Chiara. Chiara che sognava ad occhi aperti, Chiara che credeva nei fumetti, Chiara che fumava di nascosto, Chiara. Chiara innamorata sei diversa, piangi e te la prendi con te stessa, Chiara se sapessi quanto t'amo, Chiara. Antena Web, a sintonia perfeita para o ouvinte perfeito. Paillettes d'or, ya habibi, ya je t'habille de mon corps. Quand le printemps crée sans effort, ya habibi, pour des amoureux et des corps. Oh, viens, viens, habibi, pour des amoureux et des corps. Oh, viens, viens, nous serons bien.

tem o seu momento em Canto Português. Um programa dedicado ao melhor da canção lusitana. Canto Português. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 22, aqui na Antena Web. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. Sunset Music é o momento na Antena Web em que a música tem sabor a pôr do sol. Eu sou a Patrícia Monteiro e estou consigo aqui na Antena Web todas as sextas entre as 19 e as 19h30. Aproveite e relaxe enquanto nos escuta. Sunset Music, todas as sextas às 19h na Antena Web. A Antena Web dá-te música. Música. E mais música. Kishlan was ex ser ed la tu gotuje oni ed vestnin pozot moga o okoria. And in a way. E cá estou eu para a segunda parte deste, aliás, para a terceira e última parte deste programa Domingo à Tarde. Vamos continuar agora com mais música. Até ao final desta emissão vamos chegar com mais 4 temas. It'll Be There, de Jackson's 5, uma música que ficou conhecida, entretanto, e que de certa forma ficou imortalizada. Vamos chegar depois com mais 3 musiquinhas. A primeira chama-se Who Can Be Now, de David Bowie. A segunda, aliás, a terceira, neste caso, Água e Sal, de Rosário. E por fim, Bernd Kruger, com a música Der Kleine Prinz. É mais uma daquelas raridades alemãs. Só toca aqui na sua Antena Web. E deixe-me dizer que esta é uma música muito, mas mesmo muito bonita. Ainda não ouviu, nós nunca passamos aqui na Antena Web, nem a Der Kleine Prinz, nem o Bernd Kruger, mas vamos agora fazê-lo, vai ser, portanto, uma novidade 2 em 1. Vamos passar pela primeira vez um cantor e uma música. Vamos então à música nesta emissão, que já vai chegando ao seu final. Estamos a chegar perto das 19h, numa tarde que eu espero tenha sido do seu inteiro agrado. Até já! I'll be there.

caminhando para o final desta emissão. Vamos agora ficar com três músicas para depois eu voltar para as despedidas. Vamos ficar primeiro com a música Ciego de Amor de Los Nocheros. Uma música, eu por acaso gosto, uma música bem mexida. Bom, eu não sei de onde é que são Los Nocheros, mas a julgar pelas flautas, eu acho que eles são peruanos. Pelas flautas, pelo próprio ritmo, eu acho que eles têm qualquer coisa de peruano. Não sei se estou, não sei se estaria certo ou não, mas tenho cá um feeling de que eles são do Peru. Vamos depois ficar com I Wanna Lover de Kylie Minogue e ficamos por fim com o tema Who Wants to Live Forever, uma música bem calminha, interpretada pelos Queen. Calminha ao princípio, depois nem tanto assim, mas pronto. Mas quer dizer, é calminha, é uma balada de todas as formas, mas pronto, enfim. Uma música que mais para o fim já mete ali algumas baterias e algumas guitarras elétricas, mas pronto. Vamos ficar então com estas três músicas, depois eu vou voltar para as despedidas da 16ª emissão. Isto é giro porque dia 14 e dia 15 eu andei em concordância com os dias, né? dia 14 e dia 15 o Hits Megamix foram as das edições número 14 e 15. Também já não sei qual é que foi do Rádio à Tarde, acho que foi edição, não, Rádio à Tarde não, ou vou ter qualquer edição que eu tive aqui. Também já não sei se foi a 13. Ou 14. Não, já não sei qual é que foi. Pronto. Mas houve aqui mais uma emissão que também esteve aqui em concordância. Mas pronto. Mas como dizia, pronto, hoje anda assim. E hoje, dia 16, é a emissão número 16. Vamos lá ver se amanhã, por acaso, se haverá para alguma 17. Bom. É a vida, mas pronto, vamos então ficar com estas músicas, depois eu vou voltar para as despedidas de mais uma edição do Domingo à Tarde. Fique bem, fique com a sua rádio Antena Web. Até já! Sola rosa me cautivó. Había miles más de un millón, pero aquella rosa quería yo. Y la llevé a mi jardín para cuidarla con amor. Y sin pensar yo le di a aquella flor mi corazón. La cultivé con amor y así yo le di todo mi corazón. Era tan bella que yo creí ciego de amor en aquella flor. Le entregué el alma sin presentir que ella jugaba con este amor. Me lastimó el corazón con las espinas del dolor. Me lastimó el corazón con las espinas del dolor. ¿Dónde está el amor? Una sola rosa me cautivó. Había miles más de un millón, pero aquella rosa quería yo. Y la llevé a mi jardín para cuidarla con amor. Y sin pensar yo le di a aquella flor mi corazón. Cultivé con amor y así yo le di todo mi corazón. Era tan bella que yo creí ciego de amor en aquella flor. Le entregué el alma sin presentir que ella jugaba con este amor. Me lastimó el corazón con las espinas del dolor. Lastimo el corazón con las espinas. más hermosa que sea una flor, puede su espina causarte dolor. Por más hermosa que sea una flor, puede su espina causarte dolor. Por más hermosa que sea una flor, deja por siempre una herida de amor. Le entregué el alma sin presentir que ya jugaba con este amor. Era tan bella que yo creí ciego de amor en aquella flor. Me lastimó el corazón con las espinas del dolor. Me lastimó el corazón con las espinas del dolor. Con las espinas del dolor. Con las espinas del dolor. Antena Web, sintoniza-te. I don't care whether it's Antena Web. Sintoniza-te. Want to live forever. E para terminar esta emissão do Domingo à Tarde, vamos finalizar com duas músicas. A primeira já não lhe deverá ser totalmente estranha. A música chama-se... Where Are You Now, em Parcia. Também que é procurador, não estava aqui a escapar o nome. É de Britney Spears, é uma música de 1999. E fique tranquilo porque é uma balada. E é verdade, é uma balada e muito bem cantada por Britney Spears. Vamos depois chegar com uma música de um cantor que eu nunca passei aqui. Nem o cantor, nem a música. A música chama-se Story di tutti i giorni e a música é de Riccardo Fogli. É uma música bem bonita e com a qual eu me vou despedir desta emissão 16 do programa Domingo à Tarde. Eu espero que estejam a ter uma ótima tarde. Nós agora na Antena Web vamos, digamos, descansar um bocadinho. Eu teria todo o prazer em estar mais tempo consigo, mas de facto não é possível. De todas formas, vamos finalizar com esta musiquinha, ou estas duas musiquinhas, de Britney Spears e de Riccardo Fogli. Eu espero que a sua tarde então esteja a correr bem, que o princípio de noite corra também bem. Vamos ter, portanto, neste dia de hoje, vamos ter ainda o programa Recital e o programa Desporto Antena. Eu vou voltar depois, à meia-noite, para a primeira de três edições do programa Hora Zero. Eu espero que tenha a continuação de uma ótima tarde-noite. Fique bem, fique com a Rádio Antena Web. É te dedicar algumas horinhas. Calling out your name, your face is everywhere. I'm reaching out to you to find that you're not there. I wake up every night to see the state I'm in. It's like an endless fight I never seem to win. I can't go on as long as I believe. Can't let go when I keep wondering. Where are of me and close the doors of doubt, revive my dignity. But I can't go on as long as I believe. Can't let go when I keep wondering where I. I just wanna know.